muito boa tarde. Estamos à conversa com Bruno Santos, presidente do núcleo do Sporting aqui em Oliveira do Hospital. Bruno, o que é que aconteceu há pouco tempo? Chegou ao local e com o que é que se deparou? Ora, boa tarde para todos os ouvintes. Deparámos com uma infelicidade do nosso espaço, do nosso núcleo sportingista do Hospital, danificado. Foi violado por pessoas terceiras, não sabemos ao certo o que poderá ter acontecido, quem terá sido, mas reportámos... Ao certo, quais é que são os danos que registaram? Temos a montra do núcleo partida e as paredes riscadas exteriores da fachada do prédio. E quando é que se aperceberam? Foi no dia de hoje? Sim, foi os próprios vizinhos é que nos comunicaram que aquilo estava assim. Ou seja, terá acontecido possivelmente esta madrugada? Sim, tudo indica que sim, terá sido durante a madrugada. E os populares, ou seja, os vizinhos, será que deram conta, mas não conseguiram observar quem seriam as pessoas? Não temos informação. Os vizinhos apenas ouviram que há sempre muitos miúdos junto àquele prédio durante a noite toda, mas não avistaram danos nenhum ali. E posteriormente contactaram as autoridades, não vão contactar, como é que fica sim, então sim, a situação? Sim, já foi contactada a autoridade, a queixa já foi participada. E foi a primeira vez que o núcleo foi alvo de vandalismo? Sim, sim. Infelizmente, sim. Muito bem. Infelizmente para nós, mas graças a Deus que sim, que há muitos anos que a casa se alimentem sem qualquer tipo de problemas. Muito bem, para termos noção, há quanto tempo é que existe este núcleo em Oliveira? Há 30 anos. Uma infelicidade a acontecer, espera certamente que não se volte a repetir. Exatamente, esperamos bem que não.